irradio.com.br. Você está ouvindo irradio.com.br. irradio.com.br. A melhor música você ouve aqui. Irradio. O que você está esperando para transmitir áudio e vídeo com qualidade digital via web? Local Media. O primeiro provedor de tecnologia especializado em streaming no Brasil. Transmitimos rádios, TVs, palestras, shows, workshops e muito mais, com o melhor custo-benefício. Participe do nosso desafio e teste nossos serviços durante 24 horas, sem nenhum custo. Acesse agora mesmo www.localmedia.com.br. Local Media. Transmissões digitais. E rádio, a maior qualidade de transmissão do Brasil, informa a hora certa. E rádio 8 e 1. A iRádio está de site novo, mais interatividade para você ouvinte. E mais, o irádio.com.br agora conta com colunas dos mais diversos assuntos, com uma equipe que não marca bobeira e faz o melhor conteúdo da web. E não para por aí. A iRádio é a web rádio oficial da Rede Brasirc, a maior rede de bate-papos do Brasil. Essa é a sua iRádio. Para o Brasil e o mundo via rede mundial de computadores. iRádio, cada vez mais, o som da sua vida. Era apenas mais um dia comum na vida de Silvio Santos. É ver minhas colegas de casa, minhas senhoras de trabalho, eu troquei tudo, tá certo? A gente tá acabando, olha, mais uma edição do Show do Milhão. E a gente volta da semana que vem, tá certo? Muito obrigado, tchau. Quando de repente... Entendeu? Isso daqui é um sequestro. É o seguinte, ó, nós vamos levar você e nós queremos 30 milhões em resgate. Ai, meu Deus, mas de novo, não, você conhece de novo, não, pera, não, calma, ai, eu tô sem magnetismo, ui, mas no fígado, não, pera, mas não, tá doendo. Mas o que os sequestradores não sabiam é que na plateia estava o Salvador. Meu Deus, eu não acredito, cara. Os caras estão levando o Silvio Santos. Eu não posso deixar isso acontecer. Não, não, vamos lá, Marcão, vamos lá. Vamos lembrar das aulas de karatê do mestre Chuck Norris. Toma. Toma, seu safado. Toma aqui, ó. Você também é que eu sou filho do Max. Toma aqui, ó. Vai, ó, seu belo do... Vai, ó. Toma aqui. Toma. Toma isso. Toma. Mas é incrível, mas é sensacional. Mas você conseguiu. Você conseguiu me salvar. Salvar aqui. Salvar o meu programa. Salvar o meu programa. Salvar a minha vida, tá certo? E em troca, eu vou fazer o que você quiser. O que você quer? Olha, Silvio, eu queria então aproveitar, já te apresentar aqui, ó, o projeto do meu programa pro SBT. É, o Esculachou. É um programa sensacional. E você vai gostar. Você vai gostar, pode ter certeza, pode ver aí, um programa muito bom. É, deixa eu ver aqui, mas o que que é isso? Olha, mas o que? Mas o que? Um anão? Não, peraí, mas como que é? Ah, opa, no duro? Não, deixa eu ler aqui, mas isso... Não, peraí, ô, meu querido Marcos Amaral. É, meu querido Amaral. É, mas o meu querido Marcos Amaral. É impossível. Eu, infelizmente, se eu colocar o seu programa ali no SBT, vão mandar me prender. E eu não quero ser preso, tá certo? Mas eu acho que eu tenho uma solução pra você. Solução? Como assim? A partir de agora, começa na iRádio o Esculachou. Muito boa noite pra você, estamos chegando com mais uma edição do Esculachou, olha, e... Agora completamos um mês com essa bagaça no ar. Sim, senhoras e senhores, eu não sei como o programa sobreviveu tanto tempo, mas estamos firmes e fortes na luta aqui, trazendo para você essa bonita companhia nas suas noites de sexta-feira. Terminou a semana, você acha que tá tudo bem? Cuidado, porque seu chefe ainda pode te chamar para trabalhar, entendeu? Se liga aí. fica de olho, certo? Não atenda o telefone e fica aqui com a gente no Escola Show. Hoje traremos, lógico, os nossos quadros de sempre, temos o nosso Jornal Irracional, o Teleurso, a pedidos trazendo dicas de inglês mais uma vez, e também a tradução da semana, que já é consagradíssima aqui nesse bonito programa. Muito bem. Temos as nossas notícias também, como por exemplo aqui, vamos já citar algumas, vamos começar abrindo com uma, né? Abrir com uma aqui. O detento que processou, nossa que beleza, ele processou a prisão sul-coreana após ter as fotos pornôs dele apreendidas. Olha que beleza, cara, legal. Salve de palmas, esse cidadão negro aqui reclamando do celular que não funciona. O cara lá só queria a pornografia dele, né? Beleza. Ele aqui, ó, ele entrou com um processo contra a prisão de Gwangju, na Coreia do Sul, na tentativa de recuperar centenas de fotos pornográficas que foram apreendidas pelas autoridades. Segundo ali, ele que foi preso por estupro. Tá certo, que beleza, legal. Eita porra. Muito bem. Ele alega que 200 fotos foram confiscadas quando ele foi transferido no ano passado para a prisão da cidade de Gwangju, né? Segundo o porta-voz da cadeia, os prisioneiros podem ter revistas adultas, mas as imagens encontradas com ele estariam fora das regras. É, eu queria imaginar que tipo de imagem que era que esse maluco, né, tinha aí consigo. É, o que que acontece aqui? Em sua ação, o condenado afirma que está sendo privado de itens considerados necessários para a sua vida. O caso será analisado em uma audiência em março. Olha que beleza, eu vou te falar, essa é a prisão sul-coreana, você vê aí fazendo coisas sensacionais, né? Tomando a pornografia dos presos. Pode ter revista, mas aquilo que ele tinha já era demais. Eu não sei o que era aquilo que ele tinha. Vamos fazer o seguinte, olha, já está aberto o canal para você participar, mandar seus recados através do site irradio.com.br. Tá certo? Você manda lá seu pedido. Pode mandar também o seu recado pelo Facebook. E se você tá lá na nossa página do Facebook, vai reparar na caixa postal do Escola Show. Sim, é um site ali que dá pra você gravar o seu recado por voz e mandar pra gente, certo? Lá no, na nossa página tem mais instruções, confira lá em facebook.com/esculashow e dá até já pra rolar alguns recados aqui. Tem recado já chegando pra gente. Chegou o recado aqui, cadê a trilha, gente? Não pode deixar sem trilha aqui. Sacanagem. Tem que botar a trilha aqui, tá certo. Muito bem. Vamos ao primeiro recado aqui. Tem um recado de quem que tá chegando aqui com o recado pra gente. É o Evandro. Vamos ver o que, que o Evandro tem a dizer. Olá, meu nome é Evandro. Gostaria de mandar um super abraço pro nosso locutor Marcos Amaral. E um abraço especial aí pro nosso amigo Abner. E opa, falar aí que essa rádio é show de bola. E continue assim, fazendo a gente dar bastante risada aí nas nossas sexta-feiras. E continue com bastante sucesso. Um forte abraço aí também para todos os ouvintes. E os ouvintes aqui de Araraquara também. Falou, opa, um abraço, até mais. É isso aí, muito bem. Você vê, tá dando certo. O pessoal tá começando a mandar os recados. O Evandro aqui, o Abner está aqui hoje conosco acompanhando essa edição especial de um mês, né? Ele manda também um abraço pra ele e tal. Um grande abraço pro Evandro. O Abner mandando aqui, legal. Você vê a interatividade sensacional. Só os amigos do locutor participam desse negócio. É uma beleza, é sensacional. Nível praça é nosso. Cadê o Carlos Alberto? Opa! Muito bom, Carlos Alberto aqui pra confirmar aqui esse negócio. Vamos fazer o seguinte, vamos pra música. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Vamos rolar um som aqui pra galera. Começar com Trip Shop, do Macklemore com Wands, aqui na rádio 8 e 8, ó. Aqui estamos de volta. Epa, vinheta errada. Muito bem, estamos de volta. Que beleza. Trilha sonora nova, que bom, produzida aqui no mais alto padrão de qualidade dessa bagaça aqui. Deixa eu ver essa trilha aqui, peraí, deixa eu entender. Conheço a música de algum lugar, não é plágio não, isso daí, produção? Pô. Que negócio é esse? Amaral, Amaral. Eu tô chegando, sou o Amaral. Tô mais anormal. Esculachando, sou o Amaral. Quando a sua beleza de trilha, sensacional essa trilha, estamos de volta aqui. Podia ter feito ela só um pouquinho mais longa, né, para facilitar a vida do DJ, mas tá bom, tá legal, tá valendo. Vamos agora com... Tem mais recados chegando aqui, chegandos, é bom, né, eu já tô inventando novos plurais, sensacional, sensacional. Temos aqui mais recados chegando, eu ia botar até a trilha do recado, mas o cara fez questão de mandar ele mesmo já com trilha. Vamos ouvir esse negócio aqui, o que, que o cara tá querendo, pô, cadê? Cadê, alô? Oh, eita, pô, que isso? Ó a trilha. Ih! Homem de Deus, estamos aqui, sentado na frente das tal das internet, tomando um mate amargo e esperando o programa de rádio desse Chiru, esse tal de Marcos Amaral. Está aqui direto do interior das Pampas do Rio Grande do Sul, da cidade de Pelotas, vizinho a Jaguarão, quase na fronteira do Uruguai. Um saludo para o meu amigo paulistano Marcos Amaral, esse tal de esculachou, do seu amigo Marcos Martins. Ó, oh, muito bem, hein, cara, mandou mesmo, hein, fez até trilha de fundo e tal, sensacional, cara, olha, vou te dizer, impressionante, mais impressionante esta música, Adenir do Arari, o seu amor a uma chinela que ele comprou. Isso é música, o resto é Mergan. É trem numa grife. Quando eu vi a chinela, chinela tão linda, chinela querida, sei que vai fazer parte da minha vida. Fiquei admirado, fiquei pobre, coitado, olhar a chinela. Chinela querida, sei que vai fazer parte da minha vida. Bonita noção de ritmo desse cara, hein? Sei que faz parte da gripe. Fiquei emocionado, fiquei preocupado se eu não podia usar esta chinela. Fiquei emocionado, pouco preocupado se eu não puder usar esta chinela. Mas que beleza, hein? Sensacional a música da chinela. Você vê, olha, mais sensacional do que sensacional. Também, porque é meio sensal, vai. Tem justificativa aí, não errei, não. Mais sensacional e cafona do que isso, rapaz, é esse indiano que tentou entrar pro Guinness, o livro dos recordes, com uma camisa feita, pasmem, de ouro. De ouro, o cara fez uma camiseta de ouro, certo? Vamos ler esse negócio aqui, ó. O indiano Data Pug, de 32 anos, tentou entrar pro Guinness, o livro dos recordes, após mandar confeccionar uma camisa de ouro. Pug, que mora na cidade indiana de Pune, gastou cerca de 240 mil dólares, não é reais não, 477 mil reais para fazer a camisa. Produzida por 15 ourives durante 16 dias, a camisa conta com 14 mil anéis de ouro de 22 quilates. Segundo o Pug, a peça pesa 3 quilos e 300 gramas. E a camisa também veio com 6 botões de cristais Swarovski. Meu Deus do céu, olha o cara. O cara é feio pra danar, eu vou falar pra você, cara. É horrível o cara, mas mesmo assim... Ele fez uma camiseta de ouro e quero ver ele agora não conquistar a galera. Não quer, quero ver que as moças agora não vai virar e vai ficar tudo louca pra pegar esse indiano aí num canto. Vai, principalmente na hora de tirar a camisa. Pega e sai correndo, né? Legal. Bacana, tá ferrado esse indiano aí, meu. Vou te falar. Temos o nosso jornal agora, produção. A produção está certa, já está tudo certo aqui. O jornal está certo. Pode soltar então. Tá certo. Então vamos para o jornal. Está na hora das nossas notícias. Notícias sérias da redação do Esculachou. A gente vai agora com elas. E já já a gente tá de volta aqui nesse programa que é simplesmente sensacional. Ligou na iRádio pensando que era um bicho, mas se descobriu que esse programa é um nicho. Rede Louco apresenta Jornal Irracional. Boa noite. Funcionários de um hospital público começaram hoje a tentativa de incluir no Guinness, o livro do Records, o maior horário de almoço da história. As pessoas estão sendo orientadas a retornar às unidades de atendimento nos próximos 10 dias úteis. Após um mês de programa, o Escola Show já é líder de audiência com número recorde de ouvintes. São quase 6 milhões de pessoas sem ocupação. Agora vamos falar de esportes. Quarta-feira foi dia do torneio nacional de bocha da terceira idade. Quarta-feira também teve jogos pelos campeonatos estaduais e num deles o atacante Neymar aprontou mais uma para cima dos marcadores. Ele carregava ainda duas facas. A funkeira veterana Valesca Vovozuda fará tratamento psicológico em Nova York para diminuir seu apetite sexual. A decisão veio após seu marido reclamar da temperatura excessiva de sua companheira. O calor é insuportável. E após a cirurgia, ela não pretende voltar para casa. Bonner, onde ela vai ficar? Vai ficar no Museu Nacional de Belas Artes de 11 de junho até 15 de setembro. Saiu o resultado de mais uma pesquisa do Instituto Totó sobre a mais nova espécie de fãs de música. Os funkeiros. O incômodo que essas espécies causam a nós, habitantes da cidade, é o que define a praga urbana. E a repórter Marisa Lisa traz dicas para que você não sofra prejuízos caso o locutor Marcos Amaral queira visitar sua casa na hora do almoço. Guarde os alimentos em recipientes bem fechados. Nunca deixe restos de comida no fogão, na pia, na mesa, no chão. Tampe os ralos. Pode ser com um pedaço de plástico. E nas portas, feche os espaços perto do chão. E para encerrar a edição de hoje, a Turma do Chaves abre seu primeiro shopping Boulevard no Brasil. Com os comentários, Arnaldo Sabor. O Chaves deu um golpe de mestre no Brasil e no mundo. Assim, o Chaves nos obrigou a entrar para o clube dos bolivarianos. Uma boa noite, Fel. Jornal Irracional. Eu vou falar pra você, bolivarianos é demais, cara. Pelo amor de Deus. A intenção era pros comerciais agora, mas a produção fala que eu ainda tenho um minuto pra encher linguiça aqui. Legal, é quando a gente acerta o cronograma e fica tudo bem acertado. Agora, 8h29, senhoras e senhores. Olha, eu não quero nem saber, eu vou pro break assim mesmo. E logo mais, eu tô de volta aqui no seu, no meu, no nosso... Cadê a vinheta? É o Tamo de volta, olha a canção. Vai te arrastar para um hotel, seu dinheiro vai acabar. Ela te seduz com seu peitão, seu pinto vai endurecer. Eita porra! Ela arrasa corações, ela vai enlouquecer. Ela é um tesão, uma garota do cacete. Olha essa confusão. Muito bem, aqui estamos, Marli, uma garota do cacete. Olha que música sensacional. Cadê a plateia? Isso. Agora 8h31, Escola Show, essa pura doença auditiva do Rádio Nacional, até às 10 da noite com vocês aqui na iRádio. Isso é sensacional. Olha, hoje, dia 1º de fevereiro, começando mais um mês, né? Pra quem esperava que o mundo acabasse em dezembro, a gente já tá até indo bem longe. Hoje, pra você ver, é dia do publicitário. Parabéns a todos os publicitários, se é que tem algum ouvindo a gente aqui, né? Parabéns, publicitários, grande abraço. Também, hoje é o dia de Santa Veridiana, dia de Santa Brígida, ou seja, sempre tem uma desculpa pra fazer aquele feriado maroto, né? E também comemoramos o falecimento, é muita sacanagem, né? Não, falei errado aqui, pera, não comemoramos, lembramos nessa data do falecimento do grande Beto Carreiro, que faleceu em 2008, você vê aí, já tem 5 anos que o Beto Carreiro nos... É 5 anos, é isso mesmo, produção? Tô meio ruim de matemática aqui. É isso, né? Confirma. Muito bem. Legal. É, aqui tem o pessoal mandando um recado pra gente. O Evandro está mandando aqui um recado também pelo Facebook. Você vê aqui, ele duvida talvez da presença de Abner Rodrigues aqui no nosso estúdio. Ele fala, coloca o Abner pra falar aí, fala pra ele contar uma piada. Vamos chamar aqui então, nesse momento agora, muito... Abner Rodrigues, vem a cara de desespero do cidadão. A cara de desespero de Abner Rodrigues, você vai ter que falar. O Evandro aqui pediu que você falasse, que você marcasse sua presença. Então, ele quer que você conte uma piada. Então, deixa eu até pegar o microfone aqui direito. Muito bem, estamos numa distância legal. Cadê a trilha aqui? Trilha, muito bem, legal. Abner, meu querido Abner, como é que está? Tá tudo bem? Tudo tranquilo, queria aproveitar esse espaço para mandar um abraço para as esculachetes Cíntia, Luciana e Isabela, que estão presentes aqui no estúdio. Para o meu amigo Evandro e para todo o pessoal de Araraquara. Ah, muito bem. É, ele tá pedindo aqui para você contar uma piada pra gente. Você tem uma piada boa no repertório aí agora? Positivo. Tem uma aqui encaixada. Não sei se vai rolar, mas quem sabe a gente consegue fazer o pessoal dar uma risada. Vamos ver. Agora é a hora da verdade. É ao vivo o negócio aqui. Conta uma piada então pra gente aqui. É da Garota do Bafo. Essa história me fez lembrar muito bem. Uma cena que eu passei pra ele, que aconteceu comigo em particular, e me lembrei dessa piada, no qual a garota tinha um bafo insuportável e ela ia participar da festa de formatura, e ela não queria participar justamente por causa do bafo. Ela falou pra mãe dela que ninguém ia querer dançar com ela. A mãe dela insistiu pra que ela fosse, pediu pra que ela se entupisse de house preto e não abrisse a boca, apenas balançasse a cabeça positivamente ou negativamente. Nisso, ela sentada no salão, um belo cavaleiro chamou ela pra dançar. A mesma só balançou a cabeça que sim, se levantou, e no meio do baile ela dançando muda enquanto ele falava com ela, e ela não respondia, apenas balançava a cabeça. De repente subiu um cheiro estranho no salão, e ele olhou pra ela e falou: você deu um peidinho, né? Ela: hum. Ah, pode falar, você deu um peidinho. Ela: hum. Ah, é normal, todo mundo pega lá. Já disse que não, e agora se cagou. Sensacional, uma salva de palmas pra ele. Olha, pessoal, tô falando pra vocês aqui. O Evandro tava duvidando da presença do homem. Tá aqui, ó, tá aqui acompanhando no estúdio ao vivo. Sensacional aqui o Esculachou. Piada assim, olha, cara, que mancada, bicho. Mas beleza, beleza, deu pra entender, né, Evandro? Não sei porque que isso daí te lembra, né? Ele falou que lembra de você nessa piada, mas eu não tô entendendo muito bem. É do Edson, ah, é do Edson Cebola Bafes, eu lembro, eu mandei um recado pra ele. Até, né, no programa, bem lembrado, Abner, muito obrigado, e beleza. Nesse segundo bloco de Esculachou, ainda vamos ter mais coisas aqui. Temos a tradução da semana ainda que vai rolar, né? Temos também o nosso Teleurso, lógico, trazendo dicas de inglês pra galera. Aquela coisa bacana, porque a galera tá pedindo dica de inglês aqui nesse programa, né? Tá pedindo, e é só maluquice aqui, só tem maluco nesse negócio. Vamos fazer o seguinte, vamos pra música. Na sequência da música a gente vai com o quê? Vai de Teleurso, certo? Porque no terceiro bloco eu vou deixar, eu quero testar um quadro novo aqui. Eu quero a presença da galera nesse quadro. Já já vocês vão entender o que que eu trarei pra vocês aqui no Esculachou. Vamos de música, Blow Me One Last Kiss de Pink, pra começar aqui, começar não, continuar nosso bloco musical. O som de Pitbull, International Love, pedido do Evandro. Esse rapaz também não deixa de encher o nosso saco aqui, né? Legal. Vamos agora, agora o pessoal quer teleurso, quer aprender inglês, vamos pra cultura agora, né? Tô me enrolando todo aqui, solta o teleurso. Teleurso 2000, uma iniciativa da FUDESP e da Fundação Roberto Marimba. Olá, meus queridos colegas, olá, meu querido Marcos Amaral, estamos de volta com mais um Teleurso. E olha, eu vou dizer para você que as cartas não param de chegar aqui, não é, no corpo docente aqui da FUDESP, solicitando que nós continuemos com as magníficas aulas de inglês, já que é um idioma que há tanto interessa os nossos brasileiros, não é? Então, por essa razão, hoje, não sei por que razão nosso aluno acabou faltando, e por isso eu vou ler algumas perguntas de ouvintes que têm questões a respeito desse bonito idioma anglo-saxônico que é a língua inglesa. Por exemplo, aqui nós temos uma pergunta de Silvana Galinácia. Ela quer saber, ela que tem esse sobrenome reverente, muito bonito, ela quer saber o significado da palavra fast. A palavra fast, né, que é uma palavra muito simples, que é usada em motivos de comemoração, como por exemplo na frase, foi uma grande fest de aniversário. Também temos uma cartinha aqui do nosso querido Pedro Pescoço Pessoa, o PPP, que beleza, não é, meu querido PPP? Um grande abraço na sua alma, onde quer que você esteja ouvindo nós, através das magníficas ondas virtuais do programa Esculachou. Ele quer perguntar aqui pra gente o significado da palavra morning, a palavra morning, né, que muitas pessoas usam aí como saudação de bom dia, mas não é. Tá errado, eu fico até indignado com um negócio desse. Morning, na verdade, é uma palavra que está no meio termo de quente e frio. Por exemplo, o café está morning. Mais uma pergunta que vem aqui para a nossa redação da FUDESP a respeito das dúvidas de inglês é do nosso querido Vitinho Sabugo. O Vitinho Sabugo está querendo saber da palavra never. A palavra never. Never, na verdade, é uma palavra genérica para definir flocos de gelo, como por exemplo na frase, gosto muito de fazer boneco de never. E outra pergunta que vem, uma pergunta internacional do Manuel das Couves de Portugal. O Manuel das Couves de Portugal, sim senhoras e senhores, ele que pergunta sobre a palavra somewhere. A palavra somewhere. Olha, meu querido Manuel, essa é fácil. Somewhere é praticamente como seria o seu irmão no interior. Somewhere é irmão do Manuel. Espero que tenham gostado. Hoje mais curto, não é? Já que meu aluno faltou, não sei o que aconteceu, meu querido Marcos Amaral. Se tiver novidades sobre meu pequeno mancebo, por favor, me avise. Pode Estarei deixar. Aguardando. E a todos vocês que estão aí com dúvidas de inglês, espero ter podido ajudá-los nessa edição, tá certo? Um grande abraço, um beijo em vossas almas, continuem com o Esculachou. Muito bem, senhoras e senhores, uma grande ovação, não é? Não jogue seus ovos sem uma e batam palmas para o nosso professor Cidira, muito bem, sensacional. Trazendo sempre informações utilíssimas sobre inglês, né? A pedido de todos, né? O pessoal não descansa, gosta sempre de aprender inglês aqui com o professor Cidira. Sensacional! Um abraço a todos os caminhoneiros do meu país. Opa! É sensacional. Homem da estrada, sua profissão era seu desejo. O cara fala companheiro, ele não fala companheiro. Volta aqui pra mim, por favor. Volta pra mim, vamos ouvir. Ele fala, presta atenção, ele fala companheiro. Vou lhe contar uma história. sensacional a dicção de Evaldo Lucena nessa bonita música, Tragédia de um Caminhoneiro. Olha, coisas lindas que trago aqui para vocês no Escola Show. Também trago mais informações. Cadê? Aqui, olha só, tem três aqui de americanos, né, que estão fazendo feitos históricos, como por exemplo o detento norte-americano, é lógico, que ele fugiu, né, da cadeia, mas ele foi prontamente capturado. Você vai já entender por quê, ó. O detento fugiu no sábado de uma cadeia no condado de Washington, na Pensilvânia, e foi encontrado pouco tempo depois em um bar nas proximidades da prisão. Eita porra! Quer dizer, o cara saiu pra beber. Timothy Bonner, olha o sobrenome do cara. Até a vinheta entrou errado, legal, bacana. Timothy Bonner, que não sei se é parente do William Bonner, estava detido por agressão. Depois que os policiais tiraram as algemas e o colocaram em uma cela, Bonner conseguiu abrir a cela e fugir. Como estava sem dinheiro, Bonner ainda convenceu outro cliente, o Robert Smith, a lhe pagar por uma cerveja após entrar no bar. O Smith falou assim, ó, ele me pediu pra ele comprar uma cerveja e eu comprei, mas ele nem conseguiu tomar um gole, pois a polícia chegou em seguida. Você vê, o cara fugiu pra tomar uma birita e acabou se dando mal, né? Muito bem, muito bem. Tem outro de um americano aqui que foi preso de cueca após apontar laser para helicóptero. Olha que bagulho louco aqui. Lá nos Estados Unidos é proibido, né? Não pode. Tem uma lei que impede que você aponte aqueles laserzinhos, chaveiro e tal. Você aponte com um helicóptero, você pode cegar o cara, derrubar a nave, sei lá, causar uma tragédia, não sei, né? E pode dar até 5 anos de prisão. E ele pode ser preso justamente por 5 anos ou pagar aí uma fiança de R$500 mil. A nave estava sobrevoando lá o mar quando o vidro do helicóptero foi ofuscado por uma luz verde. Fato que se repetiu diversas vezes durante o voo. Utilizando os equipamentos do helicóptero, o piloto identificou a fonte da luz e avisou os policiais em terra que invadiram a residência do cidadão aí, o Kenneth Santo Domingo, não é? Foi surpreendido apenas de cueca pelos oficiais. Ele confessou que tinha um laser e disse que estava querendo apenas testar o alcance do aparelho. Muito bem, sensacional. Acabou se dando mal e preso de cuecas. E aqui também outra. Essa daqui é demais, que eu vou te falar, não é longe da realidade, não é? O americano ganhou uma competição, aquelas competições de comer, né? Quem come mais ganha, não sei o quê. O cara devorou nada mais, nada menos que 287 asas de frango. 287. E você pensa, ah, o cara levou, sei lá, 5 horas pra comer, não. O cara levou apenas 5 minutos, aliás, 30, 5 já seria demais, 30 minutos. E aí ele ganhou um prêmio de $20 mil. O americano James McDonald, que comeu 287 asas de frango em 30 minutos, conquistou o título do Wing Bowl, competição realizada na Filadélfia, na Pensilvânia também, não é? O evento anual é realizado na sexta-feira antes do Super Bowl, que é a final da Liga de Futebol Americano. Com a vitória, McDonald ganhou uma premiação de $20 mil. Você vê, McDonald, comida, tudo ali relacionado, né? Que beleza. E o Evaldo Lucena se despedindo aqui. Adeus. Adeus, profético negócio. Uma salva de palmas pro cara. É isso, merece. Merece. Grandes pérolas da música. Falando em pérolas da música, daqui a pouquinho, no próximo quadro, uma seleção de momentos cruciais da música internacional. Vocês vão acompanhar. Já já a gente está de volta aqui no nosso... Muito bem, de volta aqui com o Escola Show. Deixa eu já mandar um abraço pra galera. O Luiz Lanzoni está aqui ouvindo a gente, mandando um recado, inclusive, pelo Facebook. Um grande abraço pra você, Luiz. Valeu pela sua audiência, rapaz. Muito bem, quem mais aqui? Tem também o Evandro aqui, que está aqui ouvindo a gente. Marcos Martins, que mandou um recado épico na caixa postal do Escola Show. Você que quiser mandar também um recado por voz, acessa lá o nosso Facebook, tá certo? facebook.com/esculachou, tudo junto, tudo juntinho, você acessa lá, e manda o seu recado pra gente nos comentários, ou se não, acompanha ali como fazer para mandar a sua mensagem de voz. Tem as instruções ali, a gente deixou um tópico já explicando tudo bonitinho para você já entender como é que funciona essa bagaça, tá certo? Agora 9 horas, muito bem. Vamos fazer o seguinte, geralmente pelo que eu tô vendo aqui, a produção é meio falha às vezes no negócio aqui, tá certo? Então tem sempre um quadro que é coringa, uma semana é uma coisa, uma semana é outra. Já que é assim, eu quero fazer um teste com vocês aqui, se vocês acham que esse quadro vai pra frente ou não, sei lá, sobre a música brasileira. Afinal, todo mundo pensa, por que, que o Escola Show tá tanto tempo já, um mês já, já tá no ar e não sai desse programa mal feito, nas coxas, com essa edição vagabunda, mas mesmo assim ele tá aqui, mesmo assim ele continua. Então vamos fazer o seguinte, as músicas também, músicas bizarras que você às vezes não parou pra reparar na letra, mas que ainda estão aí fazendo sucesso. Então tira a trilha aqui, por favor, gente, tira a trilha, isso, muito bem, certo. Momento sério, se ouve vozes ao fundo, a produção sempre, né, é uma maravilha, sempre fazendo a sacanagem. Vamos falar de música aqui, porque é o seguinte, o negócio é o seguinte. A gente vai começar esse novo protótipo de quadro, que eu espero que continue com a colaboração de vocês, sim, isso mesmo, né, para que continue no ar. Eu vou trazer agora para vocês alguns momentos curiosos da música nacional, que eu simplesmente não entendo. São coisas que vão provavelmente levantar grandes porquês na mente de compositores já consagrados e daqueles que pretendem escrever um sucesso, ok? Então vamos começar logo. Solta a primeira aí, por favor, produção. Ava, Ava, querida, Ava, vou falar pra você, viu? É, descobriu a América, o que é imortal não morre no final. Muito bem. É claro que imortal não morre, querida. Você não tem que ensinar isso pra nós. Aliás, vocês esculacharam nessa música da Celine Dion. Eu preciso ir embora, porque quando estou com você, sinto meu mundo acabar. Perco o chão sobre os meus pés, me falta o ar pra respirar. E só de pensar em te perder por um segundo, eu sei que... Peraí, atenção, por favor, tira a música, produção. Tira esse negócio. Muito bem, deixa eu entender uma coisa, meu querido. Explica pra mim. Quando você tá com a mina, você sente o mundo acabar. Quando você pensa em perder a menina, você sente o mundo acabar. Pô, bicho, se decide, cara. Se decide nesse negócio, bicho. Ou você quer a mina ou você não quer, pô. Eu tô falando pra você que só tem maluco. Vamos pra próxima, por favor, produção. Não, pera. Essa... Tira, pelo amor de Deus. Tira esse negócio. Vai ficar até amanhã, pô. Vai ficar até amanhã no negócio aqui tocando. Eu vou falar pra você, hein, cara. Esse daqui, deixa eu até botar uma trilha, porque isso daqui é sério. Vocês ouviram direitinho, né? Vocês ouviram muito bem aqui o negócio. Isso é sério, isso é grave. Coloquei a trilha errada, muito bem, beleza. Não tá entrando a trilha, legal, sensacional, mas tudo bem. Uma salva de palmas aqui pra produção, muito bom. Mas vocês ouviram, maionese ele me bate, bate feito maionese. Rapaz, não tem caso pior na história da música nacional do que esse de violência doméstica, bicho. O cara bate forte, bate que nem maionese, é uma vergonha isso daí. Ela tomou um salve ali, bicho. O cara bate na mina, ó, até o ponto que ela perde a memória, porque ela já não lembra mais nem como se chama. Tá vendo? E ela canta isso como se fosse uma beleza. O cara batendo na mina que nem uma... pra próxima, vai. Você enche com um braço e com o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Você enche com um braço e com o outro também, passando a mão na cabecinha comigo. Você enche com um braço e com o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Você enche com um braço e com o outro também, passando a mão na cabecinha pra cima, meu bem. Não, chega, pera, tenta aí, você em casa, meu querido, tenta aí, pega aí o braço, certo? Pega o braço, muito bem, pegou o braço? Estica o braço, agora pega e estica o outro braço, certo? Nesse momento você deve estar de frente pro monitor, se é que você tá ouvindo sentado no PC e tal, né? Com as duas mãos pra frente esticadinha, né? Pega a mão agora esticada, os braços esticados, a mão esticada não dá, o braço esticado e tenta passar a mão na cabeça. Não dá. Não dá pra você passar a mão na cabeça se você tá com o braço esticado. Das duas, uma. Pode ser que você vire e fale, olha, Marcão, eu consegui passar a mão na cabeça. Então, das duas, uma. Ou você é anão, ou você é maldoso pra cacete, cara. Que aí você tá falando de outra cabeça, aí o negócio tá errado. Mais uma, por favor. Acho que é pra terminar, né? Tá bom que a gente já tá tomando muito tempo desse negócio aqui, né? Beleza, hein? Que beleza, sensacional. Um grande amor não faz assim. Você se esconde de você dentro de mim. Vamos parar para analisar essa bonita trilha aqui, essa bonita música, né? Olha só, vamos entender um negócio. Vamos supor que eu sou a pessoa que, né, o Zezé tá cantando lá. Você se esconde de você dentro. Como que é? Eu tô tentando me esconder. De quem? De mim mesmo, certo? É impossível, mas não. Não dá para se esconder de si mesmo. Sabe por quê? Porque eu vou me esconder dentro do Zezé, tá certo? E aí, lógico, quem que vai procurar? Quem é que vai procurar um locutor de rádio dentro do Zezé? Eu acho que, olha, nem o melhor proctologista do mundo vai conseguir uma proeza dessa. Eu vou falar pra você, olha, sensacional. Trechos da música brasileira que você tem que prestar atenção, pare, ouça. E se você encontrar alguma coisa bizarra, por favor, traga o nosso conhecimento. Nós vamos divulgar aqui para todo o Brasil e o mundo, através das ondas da internet, aqui nesse magnífico programa que é o Escola Show. Agora 9:07, o pessoal aqui pedindo música e tudo mais. O nosso querido Luiz Lanzoni, muito obrigado, Luiz Lanzoni, pela sua participação, está pedindo aqui True Love do Soja, né? Soldiers of the Army. Infelizmente eu estou sem. Logo essa música, eu tenho várias aqui, só não tenho essa. Eu tô falando pra você, cara. Desculpe, vamos ter que escolher uma outra aqui do Soja, mas a gente rola daqui a pouquinho. Soja também no bloco comercial do Escola Show, sensacional. No bloco seguinte nós teremos a tradução da semana, certo? Você não perca, um grande momento épico da música, pra você que não manja tanto assim de inglês, não é? Você vai poder acompanhar a tradução da semana aqui no Escola Show, tá certo? Pessoal mandando recado, o Evandro pediu música, já foi atendido, muito bem, um abraço, Evandro, o Marcos Martins também por aqui, toda a galera ouvindo, acessando principalmente a nossa página do Facebook, lá, facebook.com/Escola Show. Se você também tiver algum recado, você pode mandar pra gente em www.irradio.com.br, clica ali em pedidos e recados, você manda e aí a gente lê aqui ao vivo pra vocês. Olha só esse maluco desse japonês aqui, senhoras e senhores. O japonês doidão, ele leiloou. Ele fez um leilão num site. Site de leilões tem em todo lugar, não é? O cara me pegou o site de leilões e leiloou algo que ele acabou vendendo por R$130. Sabe o que, que ele leiloou? Ele leiloou os Estados Unidos da América. Eita porra! Ele vendeu os Estados Unidos, ele colocou lá a venda, certo? Já venderam o planeta Terra, já venderam o próprio anunciante, agora estão vendendo os Estados Unidos. E o cara disse que ele tem uma escritura de posse das terras americanas. E aí foi vendido por 6 mil ienes, R$1.300. O usuário, identificado como MGTJG885, colocou a nação à venda em um site de leilões online e, juntamente com um mapa do país, com os nós dos estados em japonês, mostrou um documento de posse de território. De acordo com o site Rocket News, a escritura da terra foi descoberta pelo usuário e o papel, conforme detalhes do anúncio, possui até a assinatura do presidente Franklin Roosevelt em japonês, cara. O cara, e sensacional, Franklin Roosevelt colocou em japonês assim, na Franklin Roosevelt, não sei como que é o negócio lá, é só coisa maluca que aparece aqui. Cadê a trilha, gente? Tá aqui. E o cara vendeu por R$130. Olha, é uma barbaridade, cara. Daqui a pouco nós vamos falar de quem mais? Vamos falar de recordes aqui, né? Daqui a pouco a gente fala agora. Não, deixa pra depois. Vamos preservar aqui um pouquinho de material para dar aquela enchida de linguiça. Afinal, nós vamos até as 10 no pior programa de rádio do Brasil e, quiçá, o pior em língua portuguesa. Afinal, temos vários países, né, para concorrer nessa quebrada. Ah, rapaz, tô com a garganta ruim aqui. Deixa eu dar uma tossida. Nada como desativar o microfone na hora certa, não é? Tô com a garganta zoada. O tempo em São Paulo tá horrível. Pra você que é de São Paulo, compartilha sua dor. Tá numa chuva marota aqui, o negócio tá horrível. Mas vamos fazer o seguinte, vamos rolar agora uma musiquinha pra galera ficar mais sossegada aqui. E o pessoal tá falando comigo, eu não tô conseguindo entender nada aqui na produção. Fala aí, fala aí, pode gritar. O pessoal, o Abner tá querendo saber aqui se o pessoal gostou da piada dele. É a piada do bafo, né, que a gente soltou aqui nesse programa. Se você tiver alguma piada, também mande pra gente, por que não, né? Pode rolar aqui, a gente pode rolar. As piores piadas ganharão sempre o carinho de toda a plateia, que você vê aqui uma demonstração, uma pequena demonstração aqui do carinho da plateia. Muito bem, ó. É isso daqui que você receberá caso você mande uma piada ruim. O Evandro aqui falando pra gente, ó. Infelizmente, irei te encher ainda. Toca aí essa especialmente pro Abner, ele adora essa música. Que música que é essa daqui? Ah, tá mandando uma música sensacional aqui pra gente. Já já a gente vai rolar aqui no Skula Show. Antes disso, mais uma pérola musical pros senhores aqui. Vamos acompanhar. Isso é música, ó. Sara Sonaia, aqui no Skula Show, a emoção, a voz, o amor, 912, se liga nisso e abre teu coração, ouve isso daí, ó, do lado de quem se ama. Passo a noite sem dormir, querido, mas recordando meu passado, eu ouço o sino na igreja bater. Mora mal. Meu Deus, chega disso, para. Isso daqui não é, isso não é música. Música é o que nós vamos rolar a seguir aqui com vocês. Catch My Breath, de Kelly Clarkson. Vamos para um bloco comercial aqui, desopilar o ouvido e já já a gente volta. O som de MC Hammer com Can't Touch This, você ouviu também aí Soja, You and Me, o pedido do Luiz Lanzoni. Um grande abraço para você, Lanzoni, e também Kelly Clarkson, Catch My Breath. Quase 9:30, quase 9:30, mas ainda dá tempo de um pouquinho mais de Skula Show antes do break. Fiquem quietos. Tá. Ligou na rádio pensando que era um bicho, mas se descobriu que esse programa é um nicho. Skula Show. Muito bem, agora 9:26, o Skula Show com você até as 10 da noite, rolando aqui. E olha, já tem recado aqui chegando, o pessoal mandando recado. Esse Abner tá muito querido aqui pelo meu gosto aqui, a galera mandando recado pra ele. Inclusive são dois que estão mandando, o Evandro, né, o Evandro Silva, e o Rafael Amaral também manda o recado. Eles até colocaram uma trilha de fundo aqui, pediram pra eu colocar uma trilha especial, oferecendo essa música pra ele. É aqui essa música, muito bonita. O Evandro diz que te ama, que você mora no coração dele. E que que sente saudades, né? E o Amaral manda para você um enorme beijo para você também, e mandando um abraço pro Beissola, menino do Rio, sensacional. Música do Abner Sarajani, A Rota. Que beleza essa música, hein? Pro Abner Rodrigues, Vamos Abrir a Roda, eita, não é? Eita porra. Não, não, que isso? Eita porra, desse tem que ser mais violento o negócio. Eita porra. Aí sim, muito bom, sensacional o recado aqui pra Abner Rodrigues. Sensacional. Vamos abrir a roda, Abner, comigo. Vamos abrir a roda. Vamos abrir a roda. Enlarguecer. Tá ficando apertadinha, por favor. Abra a rodinha, por favor. Abra a rodinha, por favor. Abra a rodinha. Vamos abrir a roda. Eita, roda danada essa de Abner Rodrigues, viu? Daqui a pouquinho vamos falar da chinesa que foi pingar colírio no olho e acabou pingando super cola. Vocês vão saber daqui a pouquinho. Eu tô hipnotizado pelo som de Sarajane. Abner dançando axé aqui, tipo, no ritmo do axé aqui na minha frente. Vocês agora parou, né? Agora que eu falei. Sensacional, você vê que beleza. Olha, gente, vamos fazer o seguinte. Como daqui a pouco nós temos a tradução da semana e tudo mais, vamos para mais um break, sim. E daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no meu, no céu, no Nelson. Mas se eu quando faço semia, quando eu carneio o porco, quando eu tô carpindo, eu só escuto o rádio. Pedro tá junto comigo. Muito bem, estamos de volta agora 9h31, trilha mais gay. É o clima que esses caras mandando recado dá no programa, né? Um mandando abraço pro outro, não sei o que, abre a rodinha. Eu tô falando pra você que tem estranho esse negócio aí, rapaz. Muito bem, aqui os recados não param de chegar, aqui o Amaral mandando. Quero mandar um abraço aqui pro Pantera Negra, o apelido do Abner, ponta esquerda da época do torneio interescolar do Elevedo vulgo Munhocão. Tá bom de escrita, querido. Do Elevado vulgo Minhocão, né? Minhocão aqui, pra quem não sabe, pra quem não é de São Paulo, é uma parte, uma via elevada, não é? De São Paulo, que foi muito mal batizada de Minhocão. A galera vai lá jogar bola no Minhocão. Ah, vou lá subir no Minhocão e tal. É sério, tem isso. Pra galera que é de São Paulo, quem é de São Paulo sabe do que eu tô falando. Nome horrível. E o, aqui o Rafael Amaral mandando um recado. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Um abraço pra você via Hudson. É isso, outro amigo nosso que tá na escuta aqui. Vai nessa bolachão, ele te chamava de Butetite, né? Meu sobrenome é Buletiche, rapaz, mas isso não vem ao caso. Sobrenome horrível desse a gente não divulga aqui no no ar aqui, tá certo? Bom, vamos mandar aqui um abraço pra toda a galera, pessoal acompanhando. Daqui a pouquinho, senhoras e senhores, às 10 da noite, tem Memória do Som com Fabiano Santos. Você que está ouvindo a gente aqui no Escola Show, logo depois vai ter aquele programa bacana tocando flashbacks, músicas que fizeram parte da sua vida em algum momento dela. Afinal, a rádio é o som da sua vida, tá certo? Então você não perca, daqui a pouquinho, às 10 da noite, o Memória do Som com o nosso querido Fabiano Santos. É isso aí. Muito bem, vamos falar. Por favor, gente, para de palmas, muito bem, certo? Vamos agora falar aqui da nossa querida chinesa, né? Chinesa, bonitinha, foi colocar colírio, o olhinho tava doendo, né? Tava aquela coisa toda, e aí a filha da mãe me colocou super cola no olho, tá certo? Vamos ler aqui a notícia, que beleza. Senhoras e senhores, é verdade. Ai, ai, ai, na sexta-feira aconteceu isso daí, a sexta-feira passada, né, ou sei lá quando é que foi, foi numa sexta-feira aí, também não me importa esse negócio, tá bom? A jovem Li Meifeng, uma estudante de 22 anos da província de Sichuan, na China, pegou o trem noturno com a sua irmã na intenção de passar o fim de semana junto com a família. Para poder ficar de boa com os pais e tal, a Feng passou o dia inteiro estudando e durante a viagem sentiu os olhos meio secos, né? E por isso meteu a mão na bolsa procurando um colírio. Vasculhando a bolsa dentro do vagão lotado, ela achou o que pensou ser o frasco do medicamento e, sem dar muita atenção, abriu e pingou nos olhos. Na hora que o líquido entrou em contato com seu olho direito, ela descobriu que, na verdade, ela pegou o negócio errado. Muito bem, e aí ela sentiu uma ardência tão grande que ela teve a impressão de ter pingado lava vulcânica em seu pobre globo ocular. Quando ela foi verificar o frasco, Feng percebeu o tamanho da besteira que havia feito. Ao invés de pingar colírio, ela usou um adesivo super forte feito especialmente para colar unhas postiças feitas de acrílico. Esse tipo aí de cola que usa para segurar, né? As unhas é forte pra caramba, até pra lavar roupa o negócio não sai, pra tirar só com acetona. Ela não foi tentar passar acetona no olho, eu acho, né? Espero de coração que ela não tenha tentado. Ela foi no banheiro, tentou lavar o olho com água corrente, mas não conseguiu abrir o olho. Então, assim que chegaram na estação seguinte do trem, foram procurar ajuda médica. Aí a redação aqui tá falando, ó. A irmã ia na frente e a Feng logo atrás, parecendo barcos quando comemora um gol marcado. Que sacanagem isso daí da redação, hein? Vou falar pra você. Olha, beleza de chinesa, até rima, né? Super bonder no olho, senhoras e senhores. É aquele ditado, né? Abre o olho, mulher. Abre o olho, ó. Se conseguir, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pra música daqui a pouquinho. A tradução da semana, senhoras e senhores. Vocês não percam, temos tempo, né? Temos tempo, é isso? Vamos de música. O que eu faço aqui, produção? A produção tá me passando aqui? O que é? Ah, sim. Certo, certo. Vamos falar aqui de novo da página do Facebook, facebook.com/esculashow. Galera, mandando recado aqui. O Afa Amaral mandando aqui um valeu pra gente. O Evandro aqui falando, olha, pior seria se ela confundisse isso daí com um supositório. É verdade, é verdade. Realmente, se ela confundisse, aí ia grudar. Queria ver como é que ela ia fazer pra tirar, hein, rapaz. Aqui, uma piada que o Evandro manda aqui pra... Não é nem uma piada, é tipo aquela cantada que dá errado. Que lembra bem o nosso amigo Edson aí, que foi citado várias vezes. Que é aquela... Querida, você comeu uma nota de 50? Não, por quê? Você tá com um bafo de onça. É um negócio sensacional. Essa é muito boa. Parabéns, meu querido Evandro, né? Olha só, aqui tem outra cantada bonita que ele deixa aqui pra gente. Olha, gata, você é até gostosinha, tem uma bundinha legal, peitinho empinado, mas tem um bafo de quem tomou um copo de diarreia. Que isso, cara? Isso daí é pra matar a mulher de desgosto, bicho. É pra matar. E o Abner falou que conhece uma pessoa assim, hein? Cuidado. Cuidado, hein? Olha só aonde você está se metendo, meu querido Abner, convidado de hoje aqui no nosso estúdio. Muito bem, o pessoal não para de mandar recados aqui pra gente. Sensacional. O Evandro aqui rindo pra caramba. Eu tô falando pra você, só tem doente nesse programa que eu não sei como conseguiu chegar a um mês no ar. Você vê, mal feito, mal produzido, os negócios aqui mal montados. E a galera gosta. A galera gosta, só tem louco aqui. Mas daqui a pouco corrigimos a programação da rádio, que daqui a pouco a programação volta ao normal, com o Memória do Som, com o nosso querido Fabiano Santos. Enquanto isso não acontece, vamos de música, que daqui a pouquinho tem a tradução da semana, senhoras e senhores. Japonês, eu também ouvi rádio. Este número 1 do Buradiro. De volta com o Escola Show, 9h50, quase acabando, rapá. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Para, é uma criança, cara, que tá cantando. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é descansar. Eu te amo. Eu também te amo. Meu Deus, olha só, o cara declarando amor a uma menina, cara. Pelo amor de Deus, não pode. Esse é o hit Nosso Amor com o grande Ribamar José aqui nessa última música bizarra do Escola Show, né? Porque daqui a pouquinho nós temos aquele momento bacana, o momento da nossa... A tradução da semana. A tradução da semana que vem chegando já já. Deixa eu só ler mais uma notícia aqui pra gente encerrar bem o negócio. Que informação e tal, né? A gente falou da chinesa que pingou o Super Bomber no olho. Tá bem, né? Tá legal, tá legal. Esse povo é difícil até pra morrer. Olha só. Tinha uma senhorinha chinesa de 101 anos, a dona Peng Xihua, certo? No dia 18, ela faleceu em Lianjiang, na província de Guangdong, na China. Cada nome difícil, rapaz, vou te falar um negócio. Aí o que acontece? As filhas foram lá fazer o velório, né, tal, pra sepultar a mulher, né? E aí o que acontece? No meio do velório, na hora que iam colocar ela ali, estavam arrumando ela dentro do caixão, ela levantou e começou a cumprimentar todo mundo. Olha só que coisa de louco, bicho. Ela levantou, começou a cumprimentar todo mundo, tal, todo mundo ficou chocado. E aí, depois do susto, decidiram que iam usar a comida que ia ser servida no velório para fazer um grande jantar de comemoração. Muito bem. Você vê, a velhinha guerreira, na hora de ser velada, ela não foi embora. Muito bom, muito bom. Vamos aqui à trilha, senhoras e senhores, porque estamos chegando perto do fim. Sim, senhoras e senhores, daqui a pouco está acabando o Escola Show. Antes disso, lógico, a gente vai rolar, né, a nossa tradução da semana e tudo mais. Manda um abraço aqui, Rafael Amaral. Você vê, não bastasse o cara acompanhar essa doença auditiva do rádio, ele mandou até o pai dele acompanhar. Seu Amaral, grande seu Amaral, vendedor de hot dogs aqui em São Paulo, conceituadíssimo, já não está mais nessa área, infelizmente, né, mas... Ele continua aí, sempre na lembrança desse locutor, que sempre comeu vários hot dogs na banca do seu Amaral. Grande abraço pro senhor acompanhando a gente aqui. O Alan aqui, acho que por intermédio do Amaral, mandando uma lembrança, não é? Da dona Geralda, líder da gangue da Capa Preta, sensacional. Dona Geralda, onde quer que a senhora esteja, receba aí o nosso carinho, o nosso afago nesse programa, não é? O Evandro aqui falando, vendedor de hot dog, o famoso Gigabyte, né? Pra quem acompanha a Malhação, tal, faz sentido, né? Eu não acompanho, mas sei de alguma forma que esse negócio é coisa de louco, não sei. Bom, o negócio é o seguinte, gente, vamos pra tradução da semana. A gente tá quase sem tempo aqui no negócio. A gente vai pra tradução da semana e aí a gente encerra esse programa. Pode ser que a programação da rádio tem que continuar no seu normal. Tá na hora de pegar música aqui, músicas bonitas, grandes momentos da música, não é, senhoras e senhores? Vamos aqui rolar, então, essa bonita canção pra você que quer acompanhar a sua, a minha, a nossa... Tradução da semana. Me chamo bombeiro. Tua laje tá soltando fogo azul. É, chamo bombeiro. Tu tem que entrar correndo no SAMU. Bora, é forte esse incêndio. Que o foguinho me arde. Sou eu ou quem vai lhe defender? Ah não, titio, some, eu te ordenei. Ana, os móveis. E se? Ah, neva logo no monte, Monte Azul. Acuda o Raul no Terminal do Sul. Tesourinho. Me chamo bombeiro. Tua laje tá soltando fogo azul. É, chamo bombeiro. Tu tem que entrar correndo no SAMU. Bora, é forte esse incêndio. Que esse foguinho me... Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, chamo bombeiro. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, chamo bombeiro. A tradução da semana aqui da Escola Show, chamo bombeiro. Jim Diamond, pra você, no Escola Show. Estrume. Ah, tio, calo freguês, te dou um rolão. Entrar em teu esplêndido edredom. A Joyce tomou. Me chamo bombeiro, de novo. Tua laje tá soltando fogo azul. Yeah, chamo bombeiro. Tu tem que entrar correndo no SAMU. Bora, é forte esse incêndio. Que esse foguinho me... Oi. É a tradução da semana. Chame o bombeiro quando houver um incêndio em sua casa. Ligue para os bombeiros e faça como esse bonito artista que traz todo o seu sentimentalismo com um pouco de lições de civismo, não é? Me chamo bombeiro. Muito bem, a tradução da semana, senhoras e senhores. Agora, infelizmente, tá acabando. Tá acabando. Oh, que peninha. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência de vocês. Está acabando mais uma edição do Escola Show. Um último abraço aqui do Rafael Amaral para Carol Tatá de Maringá, Carol Pezão. Muito bem, sensacional. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Vocês agora vão ficar com o Fabiano Santos. Obrigado também à participação do Abner Rodrigues aqui no nosso estúdio. Muito bem, valeu. Agora você... Opa, é palma errada aqui, né? É. Vamos agora com... A Memória do Som. Memória do Som com Fabiano Santos, senhoras e senhores. E é isso aí, né? Vamos nessa. Um grande abraço pra vocês. E a gente vai agora. Tchau.